Mestre Romão queria fazer a cantiga de esponsais, que expressasse seus sentimentos, seu pensamento e muito mais. Mas tal canção ele não fez, para o papel não conseguiu passar. O sentimento em seu peito preso, ave enjaulada a gritar. Certo dia Romão aprecia um assovio angelical, melodia nunca ouvida antes, fruto do amor de um casal. Dizem muitos que ele não compôs, por doença dinheiro acabou. Digo eu, modestamente, mestre Romão nunca amou. Lá, dó, lá, mi, lá, si, dó, ré, ré, ré. Lá, dó, lá, mi, lá, si.